do regime burguês, somos todos prisioneiros. Então imagina aí, pátio lotado, motim pronto pro revide, começou a rebelião. Democracia, piada, playground da burguesia que mantém seus privilégios, sucateando a periferia. Controlam o povo pelo dinheiro e assim segue o plano. Iludir o brasileiro com sonho americano te faz um conformado com toda essa injustiça, enquanto o Bolsonaro faz discurso fascista. Refém do medo abraça, racista se excita, e pelo face fake faz postagem neonazista. Enquanto a justiça da burguesia condena inocente, promove chacina, caseira e coca, faz estas grossas, 500 quilos de cocaína. Neves, Perrela, Marinho, Magui, Sarney, na hora da cobrança, lembre dos nomes que eu citei. Quando o povo se rebelar, quero ver o jogo virar, plebe pode até arrancar a cabeça dos reis. Quando o povo se rebelar, quero ver o jogo virar, plebe pode até arrancar a cabeça dos reis. Pelo meu histórico de atleta, fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Momento histórico, crítico, triste, cabuloso. E não vai subestimar, porque o bagulho é assombroso. Negligência com a vacina, em meio à pandemia, induziram cloroquina no projeto genocida. E o que se viu foi responsável desgoverno, pondo a vida em segundo plano e o lucro em primeiro. Que se foda a nossa vida, o povo que aqui só apanha. Eu uso o discurso pra elite que financiou sua campanha. Roberto Justus, velho da van e dono da madeira. Capitalistas parasitas que só pensam em dinheiro. Emergencial pro povo foi enrolando, mas Guedes de imediato liberou 1 trilhão pra banco. Mais uma prova do fracasso do modelo neoliberal, que enfraquece o Estado e não investe em hospital. Diferente onde o Estado no social investe forte, tipo China, Vietnã, Cuba, Coreia do Norte, onde a ação foi imediata, se poupou vida sem limite. Já o Brasil liderou o número de mortes por Covid. Médicos cubanos de punho erguido chegando na Itália, prova que o socialismo vive em sua ação humanitária. É necessário se rebelar, se libertar das amarras do sistema. Quando o povo se rebelar, quero ver o jogo virar, plebe pode até arrancar a cabeça dos reis. Quando o povo se rebelar, quero ver o jogo virar, plebe pode até arrancar a cabeça dos reis. Quando o povo se rebelar, quero ver o jogo virar, plebe pode até arrancar a cabeça dos reis. Quando o povo se rebelar, quero ver o jogo virar, plebe pode até arrancar a cabeça dos reis.